nosso chão brasileiro. A viola é conhecida por esse mundão inteiro. Retratando uma nação se faz a canção uma história. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. Matou e Fernando, gente! Encosto a viola no peito, a morena se aproxima. Isso me deixa animado pra fazer versos e rimas. Inspirado eu faço um verso, verso machuque, a morena chora. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. Perfeita. Se tem violeiro e viola, sei que a bagunça tá feita. Faço o ponteio bonito e ouço gritos na hora. Porque não tem quem resista a um batidão de viola. Canta mais um verso aí pra gente, Patrícia. Chega o dedo nessa viola, Fernando. Uhul. Deixa pra nós. Pra terminar essas rimas, atenção eu peço agora. Pois é sempre bom falar das coisas que a gente adora. O som que vem do sertão traz a emoção sem demora. Por isso ninguém resiste a um batidão de viola.